que ele é meu pai, que eu escrevi esta canção. Fiz bem mais pela beleza de um senhor com uma grandeza além da imaginação. Não é porque ele é meu pai que eu exalto tanto assim. É que pela minha idade, esse anjo de bondade ainda cuida bem de mim. Me aconselha a todo instante, me dá carinho, dá amor. Ele é um raro diamante de indiscutível valor. É meu amigo do peito e eu tenho orgulho de falar. Esse homem tão direito, diplomado em respeito, é um exemplo em nosso lar. Não é porque ele é meu pai que eu escrevi esses versos, é que ele se sobressai entre os pais do universo. Queria ser mais um poeta nessa rima que se encerra, e essa canção ser um troféu, pois pra mim é Deus no céu e o meu pai aqui na terra. Aconselhe a todo instante, me dá carinho, dá amor. Ele é um raro diamante de indiscutível valor. É meu amigo do peito e eu tenho orgulho de falar. Esse homem tão direito, diplomado em respeito, é um exemplo em nosso lar. Não é porque ele é meu pai que eu escrevi esses versos, é que ele se sobressai entre os pais do universo. Queria ser mais que um poeta nessa rima que se encerra, e essa canção ser um troféu, pois pra mim é Deus no céu e o meu pai aqui na terra.